informação Bravo, solicitou autorização para Campina Grande, o nível 390. Eu tenho nível 370, qual o nível de força 290, é isso? Não, aceito, pode, aceito o 370. 370, Campina Grande, eu estou 210, nível 370, me cola com curva esquerda na pouca transição vipar, controle instalador 208, transponder 5442. Então autorizado para Campina Grande, nível 370, na Pesolu 10. Recolha na pista 10, curva à esquerda, a saída é a pouca transição Zipar. Controle de saída 1208 e o transponder 5442. Correto, chama pronto. Zero. Pedido correto, chama pronto. Chamaremos pronto, obrigado. 21 decimal 9 agora. Salada. Recebe 7-1-3, reduza para 1-8-0, nós. Zeno 8-0, ajuda aí 7-3. Azul 2703. Desça e mantenha 2703, ajuste o altímetro no 096. Vamos estabilizar o altímetro em nave. No 096, 2500, peço 2703. Já pode ser estabilizado. Sendo edificação via chegada Mare, décima 050, ajuste a última trono 0, 1 metro. Começa, via até o 0534 completamente o procedimento, no agora tudo. Seu baixo. Salvador, boa noite. Boa noite, 68. Santa Ponte 4. Autorização Aracaju. Boa, 18, 68. Autorizado Aracaju, Golf 677, nível 230. Curva à esquerda na saída Pucajamo. Transponder 5437, controle 208. Autorizado pouso pistão 10, vento 120 graus 079. Tive pouso pistão 10, 2334. Boa noite, 68, a curva é à esquerda e transponder é 5437. Gente, 5437 é um transponder, esquerda, boa noite, meu. Copiou a curva à esquerda? Copiou, boa noite, 468, curva à esquerda. Gente, correto, champão. Transportaremos. Renato 190, azul 2713. 2713, completo final do time agora, estou aí na frequência 118.95. Geral 95, pô. Telemé 074, 2132500, pés, ajuste 2130160, após etapa, o voo está a vídeo 366, etapa estabilizada. 602500, após o voo de RP2366, mais uma estabilizada, o time é 674. Número 908, a sua notificação via chegada à Mare 2.050, ajuste o altímetro 9016. O 4 na aproximação, manda o descido a chegada. Aí na visão. Ajuda 7 no 3, 2, 1 no 8, decimal 9, 5. Ajuda 7 no 3, boa noite, avistado, número 2 para todos, aguarde informação de pista livre. Aguarde, 2, 7 no 3. Na 33, salve 8, voe etapa. Na 8, certo, etapa. Azul 2534, Alfa. Azul 2534, Alfa Kilo, pátio 3, remota 2 Romeu. Alfa Kilo, remota 2 Romeu, 2534. 90 no meio. Azul 2334. Gol, no 868 para o posto de estacionamento. Gol 868, autorizado, chame táxi. Autorizado, repórter na táxi 868. RMT 273. Confirma o motivo? Se estabilizou. Ciente, suba para... Confirmando o procedimento R9? Afirmo. Suba para 4 mil pés aguardando transferência, o azul 2713. 4 mil, conforme, cara. Chame agora o controle, 120 decimal 8. 208 Controle Salvador Azul 2713, arremete conforme carta. Azul 2713. Tem 4 mil pés na escuta do controle. Aguardando o vetor. 4 mil na sua escuta, vai do vetor. Então 3398, deixa-se manter a 2500 pega. A gente vai para 1016, avô em carga de 366. Recua no 366, deixa eu para 2500, 3713. 2713, desvio radar para 70 metros. Curva direita na proa 230. Me devora essa proa por 20 minutos. Está presente 230, 2713. Passando Serra 2366, Xanémia 074. Sério, a Xanémia 074, completo o nome do procedimento, RNAV, chama agora a torre na frequência 1-8-295. 295, blindado, 6074. Boa noite, Sinem 0074, autorizado na RINAF da 1-0. Sinem 074, boa noite, avistado, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso, Sinem 0074. 050, ajuste o altímetro 0016. É duja para 2509. Azul 6908, reduza para 2009. Azul 2009. Com 1090 no PLB, 2 horas e 5 de autonomia ao Fernando Recife. Autorizado táxi, a parte principal, corrigir na direita, até que prende. Ponto de espera da 1-1895, Senegal, 1-0-6. 1-0-6. Direita Índia, ponto de espera 1895, 898, obrigado. 713, curva direita na rua 2, 070, início aquele Mike, corrijo, 070 do MDB Sierra. Na escuta, desculpa. E à direita na rua 270, limite QD Mike 070 do MDB Simbra. Afirmativo, 0270, limite 070 Simbra. 908, voo Serra Victor 368 para final do procedimento RNAVE. Estado descida até 4 no 10, azul 6908. Ajuste a última, entra no 096. No final da sua mensagem, deixa eu ver o modulador aqui. 4 no 10, desse até 4 no 10, vamos ser a Victor 368. 4 mil pés, Prodo 368, confirme 1007. Afirma 1096. 1096. Controle Salvador, voo na azul 276, informação Bravo, boa noite. Voo 9276, sanificação, deixa e mantenha nível de voo 180 somente. Controle, via chegada à margem. Voo 9276. Salvador, voo 972, uma noite, sanificação Bravo. Voo no 972, a sanificação via chegada a mar, décima 060, ajuste altímetro no 0196. 060, chegada a mar, 1908. 908, décima 2500 pés, ajuste altímetro no 0196. Para 2500 pés, 26, azul, 1908. Gol 1868, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém, gol 1868. 9-0 da NDB, sim. 10-0 de Simbra, direita, 3-1-0. Xandé 6074, solo 51, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, 6074, boa noite. Posso cobrar o seu? Pastoria 2228, autorizado Vitória da Conquista, direto no nível 180. Decola pista 10, curva direita, arbor, elefa, transponder 5435. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 4 Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, 4 Lima, 3024. Gostaria do 2233, 2228, 230 do Conquista. Foram 80, 60, para 90, Arbor, Emerson. Você está dando 5435. Responder 5435, confirma a saída. Afirmativa, segue para Arbor, Emerson. Firmo, e o transponder? 5432222. Correction, pronto. Tuno 3, 18 milhas, sudoeste do reservador. Assuma a navegação na ponta Serra Victor 368 para final do procedimento RNAV, azul 27, Tuno 3. 368 presente. Voo 9276, desça e mantém o nível de voo 070. 070, voo 9276. 872, mantenha 060. Tá, na final Rinaldo Azul, 6908. 6908, contato final, chama agora a torre na frequência 118, décima 95. Torre, 1895, 6908. 1793, autorizado a descida até 2500 pés, registro último atrás 0906. Contato curva direita na ponte da vida 366, tem você acho? Afirmativo, 366, 2500 pés. Aproximação, aguardo autorização de pouso. Aguardando autorização, 3328. 1868, decola 54, controle agora 120, decimal 8. 208, bom, 868, obrigado. 2 Salvador, Azul 6908, final Renato. Azul 6908, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Prossegue, número 2, 6908. 3398, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado pouso 3398, baixar a travar. PA 258, desse mantenha 2500 pés, ajuste 0016. Após o TAP, voo será visto 366, adereçado, procedimento terminado. Gol 972, desse vai ser 4010, ajuste 1090. Tomar 72. Gol 9270-2150. 0270, avança com ele. Salve, salve, Gol 1098, boa noite. 098, saída com curva esquerda, puca, transmissões e par. Transponder 5443. Localizado São Gonçalo, 2250, forma pelo 10. Decola com curva esquerda na puca, transmissões e par. Transponder 5443, gol 1093. Correction, pronto. Vai chamar. Tá confirmando qual a temperatura agora? Pan 3398, solo 56, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Pan 38339. Pan final, visual 2793. Aí o V7 no 3, contato final, chame o 1 no 8, decimal 95. 895, 27 no 3. Muito obrigado e até a próxima. Tá. Azul 6908, autorizado pouso pistão no 0, vento 1 no 10 graus, 08 nós. Livre pouso azul 6908. Tá. 9224, prepara a árvore elefa, agora não cópia. Vamos a 3398. 3398 autorizado. Alfa repartindo de Juliet. Alfa repartindo. Torre Azul 6713 novamente. Azul 2713, continue a aproximação, já avistado, aguarde informação de pista livre. Ativo, vai dar pista livre, 2713. Boa 972, décima até a 25. 06, ajuste 8190 no meia. Após etapa, voo já 23,66 para o final do procedimento R9. Gente, trap 366. Descendo para 2.023. 2.500. Azul 6908 no solo 59, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Solo 29, 6908. Solo Salvador Azul 6908. 6908, prossegue táxi Alfa Juliette, posição 01 no Pat 1. Alfa Juliette, Pat 1, 01 no Zoom, 6908. 3398, ingresso Juliette, remoto 13. Remoto 13, 3398, 10. 9224, junto com a pena. 6-0 Brasília, o nível 340, decola no 0, curva direita, saída Arbor 1, Elessa. Intercepta por 1-7, apina e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera, 1208, aciona 5445, transponder. Autorizado Brasília, 340, boa noite, meu amigo, obrigado. Já sendo identificação via chegada a Mário, desse mantém o 050. 98 no 0403. 03. 6, 2, 5, 8. 10 completos, salto, segmento, agora 2, na frequência 118, decimal 95. 28, 4. Xané 6258, boa noite, número 2 para pouso, continue a aproximação e aguarde a autorização. Aguarda, número 2. Informe estabilizado, final do procedimento. Após o TAP, desce para 2500, reportar estabilizado, com 1016 no altímetro, gol 9270. Confirme para o gol 9276, após o TAP, será o Serra Vitor 369. 366, tem condições? Afirmo, 366, gol 9276. 713 no solo 02, libere a direita, chame o solo 121 na decimal 9, agilizando o quanto possível. Vai livrar na próxima direita, após a frequência do solo 219, o azul 17 vai agilizar. Em breve, azul é aguardo autorizado, se tiver finalmente, chama no contato. Após o azul, está autorizado, vou no 098. Azul 273, vibrou na Fox. 703, autorizado Alfa Kilo Pat 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo Pat 3, posição 3 Lima, grátis. Eagle 972, boa noite. Passa 372, relaxado trabalho. Ano 972, boa noite, avistado. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Oceano é 6258 no solo 04, libere a direita, chame solo 121 decimal 9. Autorizado Alfa Kilo S3, que eu tenho sinalizador. Alfa Kilo S3. Na 276. Fred, como é que está o chama agora a 1 e 9, sim. 1895, vou 9276, obrigado. Desce uma 4.000 pés, ajuste de metro 1.0 no meio. Prossiga. Creio que então de mais 2 ou 3 minutos. Voo 1972, no solo 06, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 1219, voo 1972. Voo 1170, para informação, estimado de mais um pouso e após ser autorizado a decolagem. Passa visual, voo 1170. Uno Taxi India, ponto 010, torre 1895, ajuste altímetro no 0 no meia, seguir ao Poing da Gol. Gente, Pati Uno, India, ponto 4195, Poing da Gol, 9204. Último Matia 2500, pede ajuste altímetro no 0 no meia, ponto estabilizado. No 0 no meia, descendo a 500, ponto CAB 3MR, portal estabilizado, vai na África 3291. Azul 4062, voo CAV 2368 para o final do procedimento terminado. Isso mantém a 4 mil pés e ajuste o altímetro no 0 no 6. CAV 2368, na procedimento terminado e desce para 4 mil pés, 0 no 6. Boa, ajuste. 0 no 6. 21. Afirmativo. Autorizado táxi via Índia, ponto 010, chame torre Salvador, 1895, ajuste no 0 no 6. 16, torre Salvador, 1895 via Índia, 1098, chame táxi. Passarelo 2228, após a passagem de arroz da retaguarda, autorizado para o Xbeco também, chamando pronto para o táxi. Apenas por gentileza, modifica a saída para Arbor 1. Passarelo 2228, após o tráfego de acesso autorizado, no portal da Polifácio, mudando a saída para Arbor 1, passarelo 2228. Arbor 1, transição elefa. Arbor 1, transição elefa, 2228. 19276 no solo 09, libere a direita, chame solo, 121-9. Direita 1219, o 9276. Salvador, bom dia, Bono 098, aliás, boa noite, Bono 098, ponto de espera, pronto para 10. Bono 098, boa noite, mantém o ponto de espera. Mantém. Eu vou fazer o procedimento, chama agora por 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5-3-3, boa noite, bom 9-2-7-6. 8-9, autorizado a decolagem, pista 1-0. Autorizado a decolagem, pista 1-0, voo 1-1-7-0. O sinalizador. Alfa, Kilo, posição 6, Lima, atento, voo 9276. Controle, Salvador, muito boa noite, é o voo 1-2-2-2. 1-2-2-2, sem notificação, via chegada Mara e desse metro 050, ajuste altímetro 90, 1-6. 4062. Autorizado, 4062. 1170, decolado aos 11, chama agora o controle. 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. Chegou 1170, passando agora 1500 pés. 1170, contato radar, na decolagem, sul, mantendo de voo 370, via saída PUCA. Ok, via PUCA, subindo para 370, voo 1170. Tá vendo? Realizado visual com a pista 4062. Azul 4062, complexo 9200 RNAV, chama agora a torre 118 decimal 95. Complexo RNAV, torre 118 decimal 95, 4062, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4062, final de 13000. Azul 4062, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 1-0. Segue na aproximação, 4062. Voo 1098, após o Airbus da Tana curta, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o colete da Tana curta, final de manter 1-0, voo 1-0, 1-0. Para falar do procedimento RNAV, desse manter a 4 mil pés, está livre a restrição de velocidade. O azul 2795. A gente vai voar o Serra Vitor 368, está livre da restrição de velocidade. Descendo para 4 mil pés. Salvador, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3891, autorizado, Alfa, reporta o nome do taxi Juliette. Alfa, reporta o nome do Juliette, Sena 3891. Sena decolagem, gol 1098. Salvador, boa noite, da 9224, para um ponto de espera, 00, e pelo coronado nacional. Então, 9224, boa noite, mantenha o ponto de espera, da 10. Tá, mantenha, 9224. 2228, autorizado, táxi, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera, 10, chame 2, Salvador, 1895, ajuste 0, 16. Obrigado, tenha boa noite, gol 1098. Pistão no zero, vento 1-10 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 4062. Cojo 250, via saída. Primeiro 250, autorizaria a pro de Puka, era presente? Autorizado, voo no 098. Obrigado, Puka na pro, subindo 250, voo no 098. Pode chamar o centro de resíduo? Sim. 1170, pode chamar o centro de resíduo? Chama o centro de resíduo, gol no 170, na frequência 12085, alterna 12545. 125, 12545, gol 1170, boa noite. O TAN 9224 após o azul na curta, e aí manter a cabeceira no zero. Faz a boa ali, mas é o no zero, 9224. Ajuste altímetro no zero, 1BA. Perfeito, 2500, no ponto de TAP, Serra Vitor 366, 1016, obrigado. Solo 18, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita e solo 219, 4062. Passarei 2228, boa noite, mantenha o ponto de espera. Solo, Salvador, boa noite, 4062 e pronto. 4062, autorizado Alfa, Kilo, Pat 3, posição 2 Lima, acho que eu tenho sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, 2 Lima, o 4062. 1098, mantém a saída, aguarda. Ah, você escolheu. 3795, completo final, chame o turno 118, decimal 95. Azul 2795. Chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. Chama na torre 3295, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, o Azul 2795. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sim, está aguardando 2795. Então 9224, decolado 220, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, boa noite, Rodolfo. Salvador, boa noite, então 9224, Apó, Telefó. É 9224, contato radar na decolagem, estou mandando de voo 340 via saída da Arbor. Isso é Telefó. Via saída da Arbor, Telefó. O 1098, chama agora o centro de Recife, na frequência 2085, alterno 2545, solicito de par. É, só confirmar na primária, é? 12685. 268 e 1245, obrigado, tá bom, nós. A primária é 12685. 85 ao final, tá legal, obrigado. Boa. 795, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Sim, sim, livre pouso, azul 2795. Aqui é o Alfa Alfa, tem indicação. Deixa eu ver a chegada bom para 4 mil pés, ajuste altímetro 9096. Após bom favor, o senhor 368 para final do procedimento R9. Após bom favor, o senhor 368, deixando para 4 mil. Afirma, bom favor. Serra Victor 368, senhor Miraval, Serra Victor 368, para falar do procedimento Reinaldo. Doutor Salvador, 30 por aí, Alfa, puta, 9224. Prezado, está 9224. Muito obrigado. Sete nove cinco no solo 24, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Conquista, Minas Solo 219, Azul 271. Obrigado, boa noite. Estou 228, completo de sinal, sobre número 2118, decimal 95. 295, obrigado. 2795, muito boa noite, prossegue Alfa, aqui o Parte 3, fica tudo sinalizador no mesmo. Alfa, aqui o Parte 3, sinalizador 2795. Nós, autorizado da colagem, pista 1-0. 1-0, passarela 2228. Moreno 2228, decolado aos 26, chame agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Moreno 208, obrigado, bom trabalho. Moreno 228, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 089. Tá livre o pouso, igual 220. Salvador, passarei 2228. Passarei 2228, contato radar na decolagem, subi mantendo o nível 180 via saída ABO. Sobe manter 80 via ABO 2228. 9224, chama agora centro Recife, na frequência 12.85, corrijo. 1260, alterno 128, decimal 8. 1260, 128, boa noite, contador.